Olá, sejam todos bem-vindos. Olá, sejam todos bem-vindos. Olá, sejam todos bem-vindos. A partir de agora, vocês irão fazer uma viagem ao mundo da recordação. Totalmente diferente. Com a mais perfeita sonorização do estado do Pará. É Rubi Saudade. É Rubi Saudade. E chegando para comandar o show. O DJ que com seu carisma vem conquistando a todos. Olá, DJ Paulinho Calado. Alô, São Domingos, como é que é? A nave da saudade. A nave da saudade está no ar. Rubi. Está. Ainda ganho teu carinho. Vou te amar do jeito que me pede o coração. Bora começar na manhã com saudade. Tá no ar, tá no ar. Eu sinto teu perfume, meu caminho. Teu olhar não pode disfarçar essa voz. E a saudade é Rubi. Teu corpo em minha pele. Nossos lençóis, em minha boca eu guardo teu suor, molhado num desejo que há em nós. Deixa estar, que tudo tem seu tempo e você vai saber. Vai gostar, assim como eu só gosto de você. Seu tempo e você vai saber. Dançando bem agarradinho. Vai gostar, assim como eu só gosto de você. Deixa eu abraçar com muito carinho toda a comitiva do Imperador, o meu parceiro DJ Nune, ele e o Denis. Aquele abraço do Calado. Deixa estar, ainda ganho teu carinho. Te amar do jeito que me pede o coração. Como é que é? Tá no ar, tá no ar. Eu sinto teu perfume, meu caminho. Teu olhar não pode disfarçar essa paixão. Alô, Bandeira Negra! Teu corpo e minha pele. Ela e toda a sua comitiva, aquele abraço. Amor incendiar. Nossos lençóis. Valeu! Em minha boca eu guardo teu suor, molhado num desejo que há em nós. Deixa estar, que tudo tem seu tempo e você vai saber. Rubi! Vai gostar, assim como eu só gosto de você. Saudade já está no ar aqui no São Domingos. E você pega a gatinha, vai pro meio do salão, que a viagem só tá começando. Diga só pra mim, poderoso Rubi, por que será que a gente não se entende? A gente fica longe, não aprende. Morrendo de saudade, quer voltar. Diga só pra mim, por que tudo pra gente? E a saudade é Rubi. O que houve com a gente? Te queria novamente. Nosso amor é muito louco. Não vive sem o outro. Temos tanto pra viver. Fala assim pra ela agora. Minha filha, não vale. Não vale a pena amar o nosso amor vacilada. Rubi! Não vale nada. Não vale a pena amar o nosso amor vacilada. do Acará. Ele e Ana Lúcia, a mulher da faca, já estão por ali. Desde ontem, meu irmão. Ontem em Castanhal. Hoje aqui no São Domingos. E ainda até amanhã na Metrópole. Esse é o Rubi. É Rubi. Diga só pra mim. Por que será que a gente não se entende? A gente fica longe, não aprende. Morrendo de saudade, quer voltar. Rubi Saudade. Diga só pra mim. Oi? O que houve com a gente? Só queria te entender. Te queria novamente. Eu não quero te esquecer. Nosso amor é muito louco. Não vive sem o outro. Temos tanto pra viver. Alô, você, meu amor! Não vale a pena amar com nosso amor não vale nada. Não vale a pena. A vida sem nós dois não vale. Saudade. É como um raio de luz. Ai, amor, doces palavras quando estou acariciando tua pele. Tens o sabor do mel. Tens o sabor do sal. Pra dançar bem agarradinho. Mas tem o sabor do pé. Se não. Alô, São Domingos! Quando deito em teus braços, nós voamos tão alto. Eu voo tão alto, minha amor. E o quê? Ninguém pode alcançar. E aí? Ai, amor, ai, amor. Caminhamos por mil caminhos. Eu sou Rubi. Ai, amor, ai, amor. De desejos e de suspiros. Ai, amor, que me alegra a alma quando falo de ti. Que me destes o teu amor. Eu não posso viver sem ti. Ai, amor, ai, amor. Deixa eu abraçar com muito carinho toda a comitiva da equipe da Cidade Nova. Estou aqui curtindo o som do Rubi. É como a areia do mar. Ai, amor, dia claro, sombra e sol da minha vida. Ai, amor, frágil como um cristal, forte como um trovão. E você? Fere como um punhal, se não está. Como é que é? Quando deito em teus braços. Oi? Nós voamos tão alto, eu vou. Você, meu amor. Ai, amor, ai, amor. Caminhamos por mil caminhos. Saudade. Ai, amor, ai, amor. De desejos e de suspiros. E aí? Ai, amor, que me alegra a alma quando falo de ti. E me destes o teu amor. E eu não posso. Eu não posso viver sem. Alô, meu amor! Ai, amor, ai, amor. Caminhamos por mil caminhos. Depois que você foi embora, tudo ficou muito triste. Vi meu mundo desabar. Toguinho calado. E aqueles momentos tão lindos que juntos vivemos um dia. Só me resta o quê? Só me resta recordar. Primeira dama do calado já tá por ali. Oh. Parece que eu estou vendo você. Ah, ah. Sorrindo. Mas vocês. está tão distante e entre nós está tudo acabado. Mas você está tão distante e entre nós está tudo acabado. O meu parceiro Cabilete e o Carlos, aquele abraço aqui do Calado. Festa bacana, festa bonita. E o nosso Rubi Saudade chegando junto pra detonar junto com o Imperador aqui no São Domingos. Depois que você foi embora, tudo ficou muito triste. Vi meu mundo desabar. E aqueles momentos tão lindos que juntos vivemos um dia. E hoje em dia só me resta. Só me resta recordar. É Rubi! Rubi. Por nada no mundo eu consigo de esquecer por um só momento. 60 minutos por hora você vive em meu pensamento. 60 minutos por hora você vive em meu pensamento. Por nada. Uma detonando é Rubi. Rubi. Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai. Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. Poderoso Rubi. No peito um sufoco, o amor precisando sair. Nas mãos um nervoso e um choro querendo explodir. Aqui eu não posso sem você ficar. Como é que é? Eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar, na triste saudade que fere e mata, naquele abraço que eu não pude dar. A nave da saudade. Minha mocinha Juni, nos badalados do Rubi. Ela e o seu grande amor já estão aqui. Valeu, Júlia! Vem, mansinha Keila também. E toda a família SB. Oi! E nos travesseiros, seu perfume gostoso ainda sinto. E na cabeceira, sua foto sorrindo um pouco. As lágrimas nascem sem que eu possa ao menos querer. E eu rolo na cama sem saber se você vai voltar. Dá-lhe meu Rubi. Por isso eu lhe peço que venha depressa, me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. Você gosta? O meu parceiro Duda Mané. Queres tu saber por quem mandado e quem foi? O meu parceiro Duda Mané Banda. Doninho do Mega Príncipe, aquele abraço, garoto. Quem foi? Oi? Seu mais novo rapaz, Rubi Saudade. Mando só para saber que além das mãos parceiro DJ Noni, aquele abraço, garoto. Chega bem a guarda, alô Noni, um abração do Paulinho. Com o coração vivendo a Deus, que aqui um dia vai te ver. Vinha de mim de vás, vinha de mim de vás. E a Legião da Saudade vem viajando. E o nosso Rubi Saudade chega junto e detona aqui no São Domingos. Alô, Jurunda! CDs. Com o coração vivendo a Deus. Saudade é Rubi. Vamos lá! Que aqui um dia vai te ver. Minha de mim demais. E ela é minha. Parceiro Brady, da equipe Acabou o Sossego, já curtiu a Nave da Saudade, aqui no seu Domingos Assim. Olhando em seus olhos molhados, tenho que dizer, poderoso Rubi, que o nosso amor que foi lindo tão pouco durou. Enquanto andavas com outro, eu sonhava em te ver. Mesmo sendo enganado, eu confiava em você. É verdade, Rubi é Rubi. Ai, amor, tenho te amado tanto. Ai, amor, tu zombaste de mim. Ei, seu rosto, enxugue seu pranto. E a Marina, o casal Saudade, está aqui no Rubi. Valeu! Agora é Rubi. Leves contigo a minha lembrança, pois tenha certeza que a sua também levarei. Se um dia saudade bater em seu coração, querida, o quanto te amei. Ai, amor, tenho te amado tanto. Ai, amor, tu zombaste de mim. Poderoso Rubi. Ei, seu rosto, enxugue seu pranto. E você, meu amor? Branca, aquela com que nós casamos, e o doutor, por mais que ande, fica longe onde moramos, e o meu mal não tem remédio, minhas forças se acabando, com a mesma roupa branca. Nosso Senhor está me chamando. e o nosso Senhor. Nosso Senhor. O meu parceiro Carequinha da Lomas. Um abraço, garoto. Vamos lá. Nosso Senhor. Você vai viajando e a nave da saudade fazendo você recordar. Aqui no São Domingos. Alô, Jurunas. Quero ver! Tudo ficou em silêncio quando eu a ela disse que as flores estão bordando a ladeira e a planície. E eu já não quero nada, sinto a vida já virando. Da saudade. Quero ver Nosso Senhor. Grande Max da tatuagem. É Rubi. Bora, Max. Nosso Senhor. Ele chegou. Vejo você com esse sorriso. Oh. Num vestido bem bonito. Era sua cor azul sobre a luz vermelha, igual desses bordéis. Sua bebida era licor, tinha um sabor rosé nos seus lábios macios. De um jeito encantador, pra mim mais que louvor, ver um corpo caliente. Mas ela não dá bola pra mim. Seu jeito é mesmo assim, um pouco excitante. Nem que o mundo se afastasse de mim. E você? Por apenas um segundo. Já sim. Tenho você no cabaré. O meu parceiro Garçom Canarinho já está por ali. Aquele abraço da família Rubi. E quando eu chego numa festa, vejo você com esse sorriso. E a primeira dama? Num vestido bem bonito. Já, já. Era sua cor azul sobre a luz vermelha, igual desses bordéis. Sua bebida era licor, tinha um sabor rosé nos seus lábios macios. De um jeito encantador, pra mim mais que louvor, ver um corpo caliente. Eu sou Rubi. Mas ela não dá bola pra mim. E o seu jeitinho? Seu jeito é mesmo assim, um pouco excitante. Nem que o mundo que bonitos olhos tem nesse teu lindo rostinho, nesse teu lindo rostinho, que bonitos olhos tem. Saudade é Rubi, meu irmão. Eles querem me olhar, mas porém você não deixa. Meu amor, você não deixa teus olhinhos me olhar. E aí de beija teu e não lábios, queria beijar teus lábios, queria minha íntima dengosa, pretinho do Acará, e dizer que ele e a mulher da faca, minha linda rosa, minha mãozinha Keila, toda a família SB, primeira dama do caralho já está por aí na manhã. Alô, Leia. Bora beber. Novo Rubi, a tecnologia mais avançada do mundo. Com teus olhos me falava que me amava eternamente. Que me amava eternamente, com teus olhos me anunciava. Meu amor me enganava, quando eu estava ausente. Quando eu estava ausente, meu amor me enganava. E você? Minha índia carinhosa. E os lábios? Lábios, queria beijar teus lábios, queria minha íntima tengosa. Grande Max da tatuagem. E dizer-te, ele e a Pantera Jackson. Oh! Minha linda rosa, tu és linda e feiticeira. Começando a nossa viagem. A gente nasce, cresce, vive e morre sempre no mesmo lugar. A vida passa e a gente não vê passar. A vida passa e a gente não vê passar. Vamos lá dançar. Dizer pra você que é meu irmão. Rubi! Que o mundo precisa da nossa união. Da minha mão, da tua mão, de uma só voz. Meu amor, do teu amor, de todos nós. E o violão. Carlos Matrix e a sua primeira dama, grande Ebert lá do Detran. Valeu! É Rubi! Vou pegar meu violão. E o violão. E sair pelo mundo a cantar as coisas do meu coração. As coisas que eu tenho pra mostrar. Coisa de louco, poderoso Rubi. E acostumar assim, pois esse amor brincou comigo. Alô, São Domingos! de louco. Como você fez a minha cabeça? Andando na rua, eu e você, no meio de gente, toda essa gente parece você. Seu Paulo e a Dona Nina, eles são Rubi. Rubi, um bombardeio sonoro. Na lanchonete, todo lazer me lembra você. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. E as coisas de louco? Oi? Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Nossa viagem Orlando, e o nosso Rubi Saudade chega junto e detona aqui no São Domingos. Galera do Juru, das festas e alegria, a nave da saudade já está no ar. Grande Duda, gerente aí do Mega Príncipe, está por aqui. Paulinho, calado, tô na área. Andando na rua, no meio de gente, toda essa gente parece você. No fliperama, eu e você na lanchonete. Na lanchonete, todo lazer me lembra você. DJ Paulinho Calado. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Como é que é? Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Eu sou Rubi. Mais um instante. Eu tenho uma vida pra viver. Mas eu só quero. Quero estar só com você. Lá no nosso quartinho. Amada amante. E a saudade é Rubi! Beijei os seus lábios e senti. Por todo esse tempo que perdi. Solidão. Eu quero viver os sonhos teus. Você é tudo que adoro, que adoro. Alô, já, já. Você ilumina os olhos meus. Estrela de luz que me acendeu. Uou, uou, uou. Você da caralho, a mulher da faca. Mais um instante. Grande Max da tatuagem. Eu tenho uma vida pra viver. Alô, Pantera Negra. Quero estar só com você, amada amante. Beijei os seus lábios e senti. Por todo esse tempo que perdi. E a solidão. Com a solidão, eu quero viver os sonhos teus. Você é tudo que adoro, que adoro. Você ilumina os olhos meus, estrela de luz que me acendeu. DJ Denis aí do Imperador. Aquele abraço calado pra você, filho. Sua comitiva que deram pontapé inicial a nossa festa aqui no São Domingos. Toda vez que eu olho pra você, sinto logo que meu coração faz depressa quando essa barra. O nosso amigo Cabelo Velho. Isso é a força da paixão. Yeah. É sinal que estou apaixonada. Quero para sempre te amar. Alô, São Domingos, como é que é? Eu quero ter o seu amor. Eu quero o seu coração. Eu quero ser sua amada e viver contigo essa louca paixão. Eu quero ter o seu amor. Eu quero. Novo Rubi, a tecnologia mais. Somos caqueado! A nave da saudade. Só pra quem bunda o caqueado. Quero ver poderoso Rubi. O Dodô dá mais valor. Chega tu. Darling, you have been in trouble. Honey, every time you wriggle, you torture me. Yeah. Minha irmãzinha Júlia dos Badalados, ela e o seu grande amor, agora é Rubi. É Rubi. Caqueado. A nave da saudade. Rubi! Lambada do cabaço. Esse mestre já chega violento. Já está por aqui o nosso mestre Gilmar. Apunhou o cabal. Apunhou o cabal. Apunhou o cabal. Apunhou o cabal. Apunhou o cabal. Mestre

coisa boa. Agora que nada me resta, só tenho esperança de vê-la voltar. Olha, mulher, tu tá de férias, viu? E todos meus erros passados você perdoar. Bora aproveitar, Loção Domingos. Volte, lhe peço, não deixe que a vida te leve pra longe de mim. E a Rubi? Volte, esqueça, não deixe que as águas passadas nos levem ao fim. Quero ver! Volte, lhe peço, não deixe. Alô, segurança! Que te leve pra longe. Alô, apoio! De mim. Aqui na minha esquerda. Volte, esqueça, não deixe que as águas passadas nos levem ao fim. Apoio aqui na minha esquerda. Não sei por que te afastas de mim. Não sei por que procedes assim. Se é que tu não me queres mais, será melhor amor terminar. Não sei por que te afastas de mim. Não sei por que procedes assim. Se é que tu não me queres mais, será melhor amor terminar. Apoio aqui na minha esquerda, rapaz. No dia em que te conheci, sentindo o aroma do teu corpo, meu anjo, é que me namorei de ti. Não sei por que te afastas de mim. Não sei por que procedes assim. Se é que tu não me queres mais, será melhor. Bora dançar que a saudade tá rolando. Não sei por que te afastas de mim. Não sei por que procedes assim. Se é que tu não me queres mais, será melhor o amor terminar. Oh. Tu foste embora e me deixaste. Me abandonando neste mundo, tão triste estou como um menino sozinho, pensando só no teu amor. Não sei por que te afastas de mim. Não sei por que. Givaldo Gravações CDs. Eita, que a viagem no Rubi Saudade é desse jeito. Você é meu céu, é minha vida, meu peso, minha medida, meu copinho de amor. Às vezes eu recordo com ciúme seu rostinho, seu perfume, seu jeitinho de beijar. E aí? Estou quase morrendo de vontade de abraçar o seu corpinho e matar minha saudade. Volta, meu bem, meu amor, minha vida, estou lhe esperando. Volta depressa, que o meu coração está quase parando. Pretinho da cara, Ana Lúcia. Quero lhe dar muitos beijos, abraços, sentir seu calor. Eu só deu conta de vídeo castanhal, 1 da tarde. Viver, lhe conter, morrendo de amor. A coisa boa, Rubi Saudade detona. Amanhã, segunda-feira, Metrópolis City House. A Casa do Rubi Saudade. Amanhã quem vai tocar lá é... É Rubi. É. É Rubi. Você é meu céu, é minha vida, meu peso, minha medida, meu cofrinho de amor. E a saudade. Às vezes eu recordo com ciúmes seu rostinho, seu perfume, seu jeitinho de beijar. E eu estou quase morrendo de vontade de abraçar o seu corpinho e matar minha saudade.